pensando aí que tá em alta. Baixa a bola e respira calma. Onde cê vai com essa moral aí que eu não te dei? Que eu não te dei. Tá dizendo que eu tô mal e que acabou comigo. Ah, se eu contasse minha versão pros seus amigos, cê não deu conta de me dar prazer. Tem nem perigo me fazer sofrer. Passou raspando o seu pé na bunda. Você me largou domingo e eu te esqueci na segunda. Cê não deu conta de me dar prazer. Tem nem perigo me fazer sofrer. Passou raspando o seu pé na bunda. Você me largou domingo e eu te esqueci na segunda. Te esqueci na